com distrações, personagens que não sabem o que são. Para alguns mais um refrão, definindo o que não sou, nessa música que canto sem notar. No ato final, fecha as cortinas, abre-se os olhos pra uma vida em encenação que apodrece tudo que está ao seu redor. Quantas peças pra atuar, personagens a usar, vaidades que afastam luz de Deus. No ato final, fecha as cortinas, abre-se os olhos.